ponho meu chapéu e saio por aí. Entro no meu carro, que é para me exibir. Acerto meu colete, penteio o cabelão e compro uma briga só por causa de esbarrão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Corro mais que posso, só pra esnobar. Adoro ver garotas ao me verem desmaiar. Gosto de teimar, mesmo sem razão. Sou lelé da cuca, sempre digo não. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Se breco numa esquina com pinta de galã, acendei meu cigarro, ganhei mais uma fã. Eu dou um sorriso e jogo meu cartão. Até logo já do outro quarteirão. Olho em meu redor e vejo confusão. Todo mundo quer conquistar meu coração. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Sou tremendão, tremendão, tremendão. Jogo meu cartão, dou um até logo já do outro quarteirão. Olho em meu redor e vejo confusão. Todo mundo quer conquistar meu coração. Sou tremendo.